dia de junho, quando te encontrei e senti que seria assim. A música nos faz lembrar de um momento que nunca passou. Olhando as estrelas, a fogueira e o coração. E quando olhei em seus olhos, pensei pra mim: este é um amor verdadeiro que não terá mais fim. Tantos planos fizemos juntos e resolvemos que seria pra sempre, e Deus nos abençoou e nos deu nossa Júlia querida. Ainda hoje me lembro bem daquela noite fria de junho, quando te encontrei e senti seria assim. E quando olho em seus olhos, ainda penso pra mim: este é um amor verdadeiro que não terá mais fim. Oh.